fazer elétrica, né? 6250. Realizado, ingresso, portão 2. Ingresso, portão 2, né? 6250. Solo Salvador, tá 3663 para pushback acionamento, portão 5. Portão 5, aguarde, teremos dois tráfegos para passar a cauda. Um Airbus, dois Airbus na verdade. O primeiro já ingressando, a sua direita, o segundo vai taxar para o ponto de cera. O segundo será autorizado. Se for interessante, está ligacionando a posição, aguardando para o pushback. Então aguarda autorização para pushback, tá? 3663. Para o táxi acionar 6311, temos 157 a bordo, 4 horas e 30, está alternando o Galeão. Galeão 157, 430, táxi autorizado via Pátio, Índia, ponto espera no 0, chimito 118, decimal 6, altímetro no 0, 19, boa viagem, vai chinar 6311. Pátio Índia 186, no ponto espera, chinar 6311. Na 3063, vai passar mais um Airbus à sua esquerda. Após o tráfego esperar a cauda, tá livre, puxar e acionar no 5, chame táxi. Após o passagem do Airbus à esquerda, autorizado, puxa o back acionamento, se for no 0, na 3663. Zulu, gente, prossiga com as influências visuais. Agora na escuta do centro Recife, 2685, alterna 2545. 3. Mike com Delta, chame torre 1118, decimal 6. 103 para Guarulhos, daria para adiantar a subida aí pra gente? Prosseguir paralelo a 17, girar base e me chame na final da 17, Mike Eco Delta, não tenho nenhum tráfego a reportar no momento. Vê aqui, ó. É 13h20. Ok, você já tem até aprovado, você não recebeu o código transponder, aguarde um minutinho para com a autorização, subida da El, Leda, após Leda, Bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. É o Leda e Bridge em rota, obrigado. Quatro quatro de vapor de Duna? 5414, afirmativo, 2000 pés, flor de Duna para o ILS X-Way, reporte no curso do localizador. Ok, 2000 pés, flor de Duna para o ILS 544, reporte no curso do localizador. Estou em Salvador, eu estou na 6311, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 6311, a linha é cola cabeceira 10, vento 150 graus, 79. Nem decola da cabeceira 10, vai ser na 63 ou não? Passar travado, mais travado. Mike Delta, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 40 graus, meia dúzia não. Autorizado, pouso na cabeceira 17, mais travado. 87. 7. 19. 193.4. Prossiga. 193, aprovado Guarulhos, dividido por 360 via posição bridge. Rampas no 16, restante conforme a rota do plano. Decola pistola zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, descido subida da El Leda, após Leda direto bridge. Controle 1 no 208, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5-1 no 5, Golo 9-3. 0 autorizado Guarulhos, decola down no 0, mantenha reta, após 2.000 pés, curva direita na saída da El Leda, após Leda, voa bridge. Apertando 1-6. Controle instalador 1206, gol 1983 e complemento transponda 5-1-1-5. 5-1-5, correto cotejamento, chame pronto com o espectamento, gol 9-3. 3-4-8-7, cópia. Paulo, bom dia, hoje é a 6-3-1-2 para puxa acionar no 11. No 11 autorizado, chame táxi. Obrigado. Pronto, cópia 3-4-8-7, prossiga. 3487, aprovado Guarulhos, nível de voo 300, via bridge, up Zulu 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição bridge. Controle 1, 20, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 5061. 3-1-1, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360 na da El, hoje na 6-3-1-1, possibilidade é para Leda ou Brit? Está perdido o 1-6 até Belo Horizonte, prossegue conforme o plano. 1-2-0-8, controle Salvador, 1-1-8, decimal 6, torre Salvador e 5061 na Senado Transponder, está 3487. 5061, chame quanto para o esclarecimento, está 3487. Para o táxi, está 3663, 78 a bordo, 4 horas e 5 até na Galeão. 78, 425, Galeão? Afirmo, 3663. Táxi em frente, segunda direita via Índia, posição 1-0, chama na torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0-20, 1020 agora, boa viagem. 1-0-2-0, em frente, segunda direita, torre 18-6, tá 3663. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Utilizado 35414. 4x4, completa ele a sexta e chama Torre 1-8 nesse momento. Decimal 6. Tá 13h40, confere? 1-4, estabilizado externo, baixado, checado para pouso. 5-4-4, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. 5-4-4. Torre Salvador, tá 3663, pronto, ponto de espera da 10. 3663, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, tá 3663. Torre Oceaner 6312, está pronto para o enquete de táxi. A bordo tem 124, 1340, Salvador. 124, 1340, Salvador, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0-20, viagem 6312 da Ocean. 6312, livre, ok, pátio, Índia, ciente, obrigado. Salve, meu Mike, é com Juliette para a cota. Seria ainda condições de decolar da pista 35, o vento de 120,8 ou prossegue da 17? 35, então decola com o nível autorizado 1-0-0 para a Goiânia, a radial ideal a 320, pista 35, curva esquerda, perfil subida Momo, Cogbo, após Cogbo direto conforme, controle 1-2-0-8, torre 1-8, decimal 6, acione o código 5555, Mike Eco, Juliette. Abato, PLBD. Ainda 05, para acionamento tractoculagem, todos 86, Mike Axilete. Mike Eco Juliette, livre acionar, sempre início o táxi. Oscar Bravo, confirma o código acionado. Sim, copiado. Salvador, bom dia, 14207, cruza 350 para 160, ciência da mais. Sempre a 3, aí da guarda. 4207, completa a LX-Ray. 4207, chegada a Bonf, desça para 4 mil pés. O altímetro 1020 agora. 4.1020 na Bonfo 4207. Agora com Sol 1219. Levar 1209, certo. Tá 3663, ao alinhar tem livre decolagem. Vento no 20 graus 79. Autorizado a decolagem de Sol no 0, tá 3663. Alfa Juliette, pátio 1, remota 1-4 do pátio principal. Bota 1-4, pátio principal, Ciente 35-4, 1-4. Visuais, o altímetro em Salvador 1-0-9 agora, acabou de mudar 1-0-9. Informe no ideal de descida. Bom dia, Oceania 6312, ponte espera da 10, pronto. Alinha e mantém. Alinha e mantém, 1-2, obrigado. Oscar Bravo, não recebo o comando Charlie, nem o Alfa. Prossiga na linha do litoral, reporte visual com o local de pouso. 14, autorizado, 13. Bravo, Índia, chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 020 agora, prosseguindo a descida. Controle Salvador, TAM 3663, passando 2 mil pés. Meia três, contato radar na decolagem, suba 300, saída da EL. Nível 300, saída da EL, autoriza pro de Leda, por gentileza. Direto Leda está livre. Grato, tá 3663. De Salvador Congonhas, escute a Mike, ao título 019, já aprovado, só instante para correr. Deixa eu. Obrigado, bom dia. Bom dia. Ok, o 208, obrigado, o 6302. Rota 3487, pushback, acionamento, posição número 9. 3487, autorizando, chame taxi. Livre, puxa, acionar 3487. Número 2, contato, radar na decolagem, suba 350, saída Puka. 350, Puka. Rota 2. Pro táxi ou pro acionamento ainda? Liga a Sanacha pra emitir táxi. Siga. Tô aqui no despeito, mamãe, confirme. Copiado. No Través de Veracruz temos Charlie 150, mantendo no 1500 pés, com destino a Salvador. Atento para o tráfego, mantém a 600 pés GR, com plano fora da barra. Decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida Bridge. Em Bridge, intercepta a rota Upper Zulu 16. 5124 no transponder, o controle 120.8, Bono 397. Salvador São Paulo, nível 360. Decola 10, curva direita, da Euleda, Bridge, Bridge, Pesoluno, meia, aciona 5124 e o controle 1208. Correto, 03, o portão é posto quando pronto. Peraí. Salvador, gol na nave de mulher. Pushback, acionamento no 04. Me? Gol na nave 83. Pushback, acionamento no 04. 4, aguarda, gol no 983. 83. Minha 140, autorização Recife. Salve Salvador, Chanel 6140. 6140 Recife, informação em curso é a mais de pronto. Pronto, cópia. Seja. Chanel 6140, Salvador Recife, autorizado 350, nível Operusque 58 a rota. Decola 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puka, transição Caju. Aciona 5126 no transponder, 5126, o controle 120.8. Aqui atualizado conforme 350 para Recife e outros 58 com curva esquerda, Tubirapu, Caracaju. Transporte 5126, controle 2018, Chané, 6140. Dirigimento correto, reporte quando pronto, pressionamento push. 6140. Só lotar 3487 para o táxi 48 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alternando o galeão. Táxi via pátio, Índia no ponto de espera, chama 2386, altímetro 1019, TAM 38, código TAM 3487. Sente, 3487. 1923, é o solo voltando. Vai chegar. Coordenando com a equipe de solo, após a passagem do R2320 da TAM, a cauda está livre no 04, o portão, o 1923. Autorizado, observando 20 da TAM, 83. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado. Pois é, 3.000 pés, está autorizado ele a sexuir. Reporte para o localizador. Para 3.000, vai reportar o localizador e autoriza a Duna da presente. Afirmativo, está livre, direto Duna, completando ele a sexuir, 2.000 pés autorizado. Afirmativo, 2.000, Duna, vai reportar estabilizado, 4.207. Na 3.663, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Centro Recife 251, 3325, tá 3663. Salvador, Mike Serra Golfo Miguel. Mike Serra Golfo, desça para 1.500 pés, altímetro 1020. Monopelo 500 com 1.020, Mike Serra Golfo. Da barra para o código azul copiado, o Lima para o Mike. Salvador, bom dia, TAM 383487, com espera da Bravo, pronto, decolagem. 3487, a linha decola cabeceira 10, vento 130 graus, 7 nós. A linha decola no 0, 3487, doutor. Afirmativo, vai aguardar. Solicita acionar por conta. Acionamento contra risco, pátio militar, 2733, Cotéria. Certo, 2733. Para interceptar o lock, curva esquerda, proa 140. Reporte estabilizado. Esquerda 140, vai reportar estabilizado, 4207. Aliás, de pronto, 3-6, na Queco Juliette. Queco Juliette, decola de imediato. Autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 7 chances. É que está agora a decolagem, na Queco Juliette. apenas o bang a sua calda inicial táxi, ok? Obrigado. Decola aos 29, chame controle, 1208, bom voo. 73487, obrigado, bom dia. E complete final, torre 1086, bom pouso. 86, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4207, estabilizado no LS, avisou. Azul 4207, da baixada e travada? É negativo. Informe baixada e travada. Caraca. Mike Eco Juliette, decolou ao 30, chame controle, 1208, tem um bom voo. 1208, obrigado. 045. 5102, eu transpondo o controle 1208-2733, Rotélia. Cruzando Lençóis, uma centena, agora desce curva esquerda, saída Momo. Após direto Lençóis, com Yankee 275020 de Lençóis, muda para VFR. 045, entrada 5102, controle 1208-2733, está assinado, pronto, está. Confirme o POB? 09 POB, 3 horas e 50 autonomia. E alternada Salvador? Papa Romeu, Mike, Eco Juliette, controle, prossiga. Decolou da 1935, transfere na sua escuta. O Mike, Eco Juliette, suba inicial, suba para o 100, saída Momo. Via Índia no ponto de espera chama 2186, altímetro 1020, 1020, bom voo. 1020, via Índia, ponto de espera 1950, obrigado. Voo no 397, ao solo voltando. Pescoça, prossiga. Quadrança em equipe de solo após o 7... após o bang da companhia 737-800 da Cauda Livre, a Índia está livre no 03. Denação, inicia, chama táxi, no 397. Após o bang, livrar a cauda. Sim. Mike, Eco, Juliette. Ele vai... recebe agora? Agora recebo, confirme a altimetria. Estou cruzando 1310. Sente, mantém 2000. Sente, mantém 2000. O Bravo, Kilo, Whisky, reporte Paripa, ingressando no Interlagos. Informa o tráfego agora na sua posição de 1 hora, está 7 milhas, deslocamento noroeste. Cruzando agora 1500 pés e atenção para 2000 pés. Juliette, voei na proa de Momo, subindo para 2000 pés, aguardando o cruzamento com tráfego, para a seção 100. Sim, vai na proa de Momo, vai com Juliette. Frequência livre, Papa Mike. Bravo, Kilo Whisky, informou um tráfego, agora cruzando, mantendo 2000 pés, agora na posição de 12 horas. Está 4 milhas à sua frente.